Romeu, Oscar Bravo, no tráfego conhecido no setor. Apesar da frequência livre para a coordenação, tenha um bom voo. Romeu, Oscar Bravo, obrigado. Solo Salvador, com 270. Bom dia. Essa letra, bom dia, bom dia. Boa. Marujo, nível de voo 360. O que eu tenho aqui para Guarulhos é o Uno 477, agora para 1403, seria esse? É, Uno 403, só que o número do voo é 1270, Salvador, Guarulhos. Ok, Uno 270, o senhor tem o horário da UBT? Uno 403. Afirmativo, é, confere aqui com o Gol.